Taco de rock, samba, reggae, funk, chame no swing e arretado, o meu nome já deixei. Bolo do frio, forra, folia de reis, até salsa e meia, desconfesso que dancei. Olhar o rosa, capoeira, caipira, canto branco, comer burro e cair no baião. Mas desconfesso que o samba e o pagode só de minha preferência moram no meu coração. Já inventaram forró, bote, rap, bote, chame, gote, funk, bote, samba não morreu. Até quem não andou, gosta de um epic, de pandeiro, de cavaco, estatã e violão. Fica maneiro quando chega fevereiro, afinal sou brasileiro, com a vida da samba. Alabama, sinto muito, mas o samba corre aqui, minha filha, não lavo não. Sou bamba, sou do samba, não tô de brincadeira. Olha! Sou bamba, sou do samba, sou bamba, sou do samba. Ele é minha bandeira. Arretado com meu nome já deixei. Bolo do frio, forra, folia de rei, salsa e merengue. Eu te confesso que dancei. Olha o rosa, capoeira, caipira, cadê meu rua, meu boi, até cair no baião. Mas te confesso que o samba e o pagode são de minha beberência, moral no meu coração. Inventaram forró, gote, rap, gote, chame, gote, funk, gote, samba, não morri.